O Som da Tribo é um programa independente e de responsabilidade dos seus idealizadores. O Som da Tribo. Mais que um programa. O Som da Tribo. Agora, na fita, na faixa, na ideia, a 96 manda. O Som da Tribo. O som da tribo. Dicas, informação, música e tudo que rola no planeta pop rock. Na ideia, o Som da Tribo. Segura a onda, baby. O Som da Tribo. E aí, baby, vai encarar? O som da tribo. O Som da Tribo. E aí, baby, vai encarar? E aí, baby, vai encarar? Agora são 7:06. O Som da Tribo começou diferente hoje. É incompetência e irresponsabilidade minha, que não fiz a coisa certinha. Era pra entrar e sair, ó. Aí entrou a música de Camisa de Vênus, mas... Não é problema, não. A altura do programa. Com certeza. Showzaço do Camisa de Vênus, sábado passado, na concha do Centro de Cultura. Devald, que estava lá, que curtiu o show. Sua opinião aí sobre o evento. Maravilhoso. Sem falar do show de abertura, nem foi muito bom, Cama de Jornal. Evento super organizado, sem problemas, né? A galera compareceu. Então, viva aí a galera que organizou. Salve, salve, Cama de Jornal, Camisa de Vênus. Galera que compareceu, que acredita na cena alternativa, showzaço do Camisa de Vênus, semana passada na concha do Centro de Cultura. E você ouviu aí Camisa de Vênus, País do Futuro, com o vocal de Scott. E a banda também foi muito legal com toda a plateia, depois do show, antes do show. Enfim, Camisa de Vênus estava em casa. Segundo eles, foi o local que o público mais vibrou com a presença do Camisa de Vênus. Boa noite, Jack! Boa noite, Cortes. Boa noite, galera do Som da Tribo. Tudo legal, né? Tudo ótimo. Você teve um aumento de 62% do seu salário? Pois é, Cortes. Eu não tive, você acredita? Um pois absurdo é, desse? É. Uma pessoa igual a mim, que trabalha horrores. É. Igual a você, igual a Devold. Os trabalhadores né? brasileiros, né, cara? Cortes. O Congresso Nacional não se reúne para fazer um aumento desse para o trabalhador brasileiro de maneira alguma e aprova tão rápido, né? Os nossos ilustres deputados e senadores. Só depende deles, né, Cortes? Isso que eu acho mais interessante, a população que aceita passivamente. Não houve nenhum protesto até agora. Pelo menos eu não vi nada, nem protesto nenhum. O que rolou foi um abaixo-assinado no Twitter, mas nada assim de grande estardalhaço. Mas o que vale pra mim é a população na rua. É pra rua, vamos meter a cara. Na porta do Congresso. Meter o pé, fazer segunda-feira. Levar bomba de gás lacrimogêneo na cara, entendeu? Porque, pô, não dá pra aceitar um negócio desse. Na calada da noite, né? Um absurdo, Cortes. Esperar o clima do Natal, das chuvas e não sei o quê, de tiririca, da festa... E tal, e aumentaram os salários dos deputados e senadores, e agora vai vir o efeito cascata, né? Isso. Os deputados estaduais, os vereadores, todo mundo vai querer um aumento. Sabe o que é engraçado, Cortes? Sim. Que antes das eleições, o Brasil era o melhor país do mundo, né? Tava ótimo, você tinha que consumir horrores, Ave Maria, você tinha dinheiro para tudo. Automaticamente, depois das eleições ganhas, agora não pode mais gastar. É. Bora cortar crédito, vamos lascar com a vida de quem vende carro. Aumentar a taxa de juros. Aumentar a taxa de juros. Diminuir agora a... Agora o Brasil não presta mais? Como é que pode, Cortes? Diminuir o poder de compra da população. Exato. Não, tá comprando demais. Agora vamos tesourar. Um absurdo, é um tapa na cara diário que a gente leva. Pois é. Esse é o país do futuro, né? É. Jaqueline, deixamos isso pra lá. Quais são os brindes aí pra galera ligar pra cá e concorrer aí hoje? Você que não ganhou 62% de aumento, liga pra cá que você ganha. Quem sabe, né? Uma camiseta Baby Look feminina da banda Paramore. O Paramore, né, Cortes? É. O sorteio é hoje. Um piercing de umbigo, mais uma tatu feminina no valor de R$100, oferta das Astras Rock Story. Alameda Lima Guerra, 74, sala 4. O sorteio é hoje. Da camiseta, da e tatuagem, próxima semana. Próximo sábado. Isso. Dois livros clássicos da literatura, em Dom Casmurro, de Machado de Assis, e Amor de Petição, de Camilo Castelo Branco. A oferta do Sebo, o livreiro, Travessa Zumiro Nunes, no centro. É só ligar para cá, 3421-1507, ou enviar o seu torpedo para o 8831-9050. Final do programa, tem o sorteio. Então liga pra cá, 3421-1507. Devold tá aqui de braços cruzados esperando a sua ligação. 3421-1507 ou mande seu torpedo. Valendo livros, tatuagem, piercing e também camiseta Baby Look feminina da banda Paramore. Você que gosta aí de Eclipse, a banda que canta o tema aí de Paramore. Jaqueline mesmo curte essa banda pra caramba. Eu sou criança e eu sou só na tribo. Tá ligado? peito. Da tribo. E aí, baby? Vai encarar. Agora são 7h17 e ó, ligadaço aí no Som da Tribo, deitadinho e curtindo o Som da Tribo. Mas antes vou falar o nome das músicas: CPM 22, Vida ou Morte, Vivendo do Ócio, Meu Precioso. Essa banda Vivendo do Ócio é de Salvador, fazendo muito sucesso aí na cena alternativa. Ó, o Som da Tribo também está rolando aí via sondatribo.com. No blog do Som da Tribo você tem o bate-papo, né? O chat do Som da Tribo no próprio blog, e também tem o chat do Som da Tribo do MSN. Então é só você acessar sondatribo.com e você curte os chats aí do Som da Tribo. Você também pode ouvir o Som da Tribo via distintivoblue.com, rubenildometal.blogspot.com, conquistaradioweb.com, radiopontalweb.com.br. A galera que está retransmitindo o Som da Tribo. E atenção, hein? Horário especial de Natal do Espaço X amanhã. Espaço X aberto de 9 da manhã às 6 da tarde. 9 da manhã às 6 da tarde, domingão, amanhã. Horário especial de Natal do Espaço X. De segunda a quinta-feira, de 8 da manhã às 9 da noite. De 8 da manhã às 9 da noite. E sexta-feira, dia 24, de 8 da manhã às 6 da tarde. Espaço X, Natal é no Espaço X, horário especial amanhã, hein? De 9 da manhã às 6 da tarde. Segunda a quinta, de 8 da manhã às 9 da noite. E sexta-feira, dia 24, de 8 da manhã às 6 da tarde. Natal no Espaço X. Jaqueline, os brindes aí pra galera. Tá valendo uma camiseta Baby Look feminina da banda Paramore. Sorteio é no próximo sábado. É, um piercing de umbigo mais uma tatu feminina do valor de R$100. Oferta desastrosa Rock Story. Alameda Lima Guerra, 74, Sala 4. Dois livros clássicos da literatura, Dom Casmurro, de Machado de Assis, e Amor de Perdição, de Camilo Castelo Branco. A oferta do Sebo, o Livreiro, que fica na Travessa Zumiro Nunes, no centro. É só ligar 3421-1507 ou mandar torpedo para 88319050. Os primeiros torpedos que chegaram aqui, Raul Tênis já mandou uns quatro, hein? Ele está... Boa noite, Miguel. Feliz da vida por ter conseguido comprar ingressos para o show do YouTube dia 13 de abril. Porra, deu sorte, hein? É. Tem outro torpedo aqui. É... E quem não conseguiu, ou quem conseguiu também comprar para o dia 13, ele dá ideia aqui que pode organizar uma excursão para a galera toda e curtir o show do YouTube. E tem mais um torpedo de Raul Tênis. Ele fala aqui sobre a questão do protesto. Se Conquista fizer um protesto contra esse aumento, ele tá dentro. Então tá dado o recado aí de Raul Tênis. Tem outro torpedo aqui de Roberta. Roberta mora no Jardim Valéria e gosta muito do Som da Tribo. Quer ouvir a música do You're Not Alone, da banda São Sim? É isso mesmo? Não sei se vocês conhecem. Acredito que sim. Você conhece, Jaqueline? Eu também não, mas Roberta, vamos pesquisar e ver qual é aí. Luana também mandou um torpedo aqui. Luana, tá pedindo pra gente tocar Megadeth. Abraço! Hello. Som da Tribo. Daqui a pouquinho, no Apogeu, às 11 da noite, tem Shirley Dutra, canta Cássia Eller e Ana Carolina. Não perca ingressos e informações no local. Natal da Cidade e os shows alternativos. Em segunda-feira, dia 20, a partir das 6 da tarde, na Praça 9 de Novembro, tem Distintivo Blue, show Aplicando a Lei. No dia 21, terça, também na programação do Natal da Cidade, às 10 horas da noite, na Praça Barão do Rio Branco, tem o Teatro Mágico. Na quarta, dia 22, às 6 da tarde, na Praça 9 de Novembro, tem Kesley Banda, show Alto de Natal e Anos 80. E na Praça Barão do Rio Branco, às 10 da noite, tem Café com Blues, com o show E Mundão Grande. Quinta, dia 23, na Praça 9 de Novembro, tem Shirley Dutra e Banda, e o show Morena de Angola. Dia 24, sexta, também na Praça Barão do Rio Branco, tem Dilan Júnior e Banda Metamorfose, com o show Do Pop ao Rock. Dia 25, sábado, no palco da Praça Barão do Rio Branco, tem Os Barcos e o show Mares de Fuga. Todos os shows são de graça, hein? Tá muito massa essa programação do Natal da Cidade e as bandas alternativas. E em fevereiro, na Concha do Centro de Cultura, tem Folia Fora do Eixo, com móveis coloniais de acaju, canastra, camarões, orquestra guitarrística, swinga e ladrões de vinil. Aguarde mais informações. Já está havendo mais novo CD de Kesley. Kesley canta volume 1 e volume 2, com vários clássicos do pop rock mundial. Está à venda na Banca Central. Parte da venda desse CD será destinada à Casa do Câncer e à Associação dos Amigos do Autista da Bahia. Também à venda o primeiro CD da banda Os Barcos, lá no Viela Sebo Café. Aproveita, acessa aí sondatribo.com, distintivoblue.com, rubenildometal.blogspot.com, conquistaradioweb.com.br, blogdjdavi.com e núcleodenoticias.com.br. Ó, tem abraços aqui, o Raul Tênis mandou um torpedo, mandando abraços para Deval de Andrade, Jaqueline, Jack e Miguel aqui, a galera que faz o Som da Tribo. Valeu, super abraço. É, tem um alô aqui, Curtis. Manda aí. Mandar um alô para William do Cadija. Super alô aí pro William, que tá curtindo Som da Tribo. E tem o nosso brother Tom Beleza, que está deitadinho curtindo o Som da Tribo. Um abraço aí para Tom Beleza e Terezinha aí no bairro Conquistinha. Beleza? A Roberta também mandou outro torpedo aqui. Qualquer coisa, toca a música do Link Park. Você que tá em casa, liga pra cá também. 88319050 é o nosso torpedo. E liga aqui pra rádio. 3421-1507. O Som da Tribo. E aí, baby? Vai encarar? não tem pra ninguém. O Som da Tribo. Da Tribo. É parada obrigatória. Agora são 7h30, rolando o Som da Tribo até as 9 da noite. Você curtiu o Stone Soul, Say You Hunt Me, antes Papa Roach, Kicking the Teeth, aqui no Som da Tribo. Pode ir ligando pra cá. Jaqueline, o que que tá valendo aí pra galera? Tá valendo uma camiseta Baby Look feminina da banda Paramore, um piercing de umbigo, mais tatu feminino no valor de R$100, oferta das Astras Rock Story. Fica na Alameda Lima Guerra, 74, sala 4. Dois livros clássicos da literatura, Dom Casmurro, de Machado de Assis, e Amor de Perdição, de Camilo Castelo Branco. Oferta do Sebo Livreiro, que fica na Travessa Zumiro Nunes, no centro. É fácil, liga pra cá, 3421-1507 ou 8831-9050, manda seu torpedo. Final do programa, tem o sorteio. O Maurício mandou um torpedo aqui pedindo pra gente tocar Pink Floyd, um Metallica, e abraços pra toda a galera que curte o Som da Tribo. Maurício mandou um torpedo. Se você quiser mandar o seu, é só enviar 8831-9050. Se quiser, entra lá no blog do Som da Tribo. Você pode mandar através do blog sondatribo.com. Tá ligando pra cá, hein? 3421-1507. A gente mandar seu abraço e você também pode concorrer aos brindes do programa. Em janeiro vai rolar uma big surpresa aí do CCAA. Então aguarde, hein? CCAA em janeiro com uma super surpresa. É só você ficar na expectativa. Arquivo Nacional. Arquivo Nacional, você vai curtir Inocentes e o Traje a Rigor. Arquivo Nacional. O Som da Tribo. Tribo. Do Congresso! Se ajudando em chorval, vende um fogão de Natal. Diz que eu me visto mal, que eu sou um cara chulé. Que mulher, eu já não aguento mais. Quero fazer aquilo que eu quiser. Chorar de larga do meu pé. Já não sei se quero, acho que não quero. Nem pensei de namorar. Já não sei se quero, acho que não quero. Arquivo Nacional. Aí no Arquivo Nacional você curtiu o Traje a Rigor, Zoraide e também Inocentes Pátria Amada, hein? Muito bom aí o Arquivo Nacional de hoje. Então, ó, vou a um breve intervalo comercial, já já a gente volta aí com tudo que procede aqui no Som da Tribo. Valeu? Segura a onda aí. O Som da Tribo volta já. Segura a onda, baby. Siga o Som da Tribo no Twitter. twitter.com/osomdatribo. Agora são 7:42. Rolando o Som da Tribo até as 9. O Som da Tribo é um programa independente, você sabe, e precisa de parceiros. A galera que apoia o Som da Tribo. Metrópole Team, moda pra galera Team, Rua Ernesto Dantas, no centro. CCAA, uma mega surpresa em janeiro, hein? Você não pode perder. Em janeiro vem aí uma super surpresa do CCAA. Falar nisso, novas turmas aí em 2011, matrículas abertas. É só você ligar 3423-8700 e obtenha mais informações aí sobre as novas turmas do CCAA em 2011. Anima Pop com uma super promoção de Natal. A compra premiada. Compre e você ganha bônus no... na Anima Pop. Anima Pop agora em novo endereço, Avenida Jorge Teixeira 960, no bairro Candeias. Espaço X, Espaço X, Natal é no Espaço X. Horário especial de Natal do Espaço X, hein? Amanhã, de 9 da manhã às 6 da tarde. Amanhã, domingão, Espaço X funciona de 9 da manhã às 6 da tarde. De segunda a quinta, de segunda a quinta-feira, de 8 da manhã às 9 da noite. De 8 da manhã às 9 da noite. E sexta-feira, dia 24, de 8 da manhã às 6 da tarde. Horário especial de Natal do Espaço X. Amanhã, de 9 da manhã às 6 da tarde. Amanhã, domingo, então, faça suas compras de Natal aí no Espaço X. Espaço X. Jaqueline, os brindes aí pra galera ligar pra cá. 3421-1507. Uma camiseta Baby Look feminina da banda Paramore. Sorteio é hoje. Um piercing de umbigo mais uma tatu feminina no valor de R$100. Oferta das Astras Rock Story, que fica na Alameda Lima Guerra, 74, sala 4. O sorteio é no próximo sábado. Dois livros clássicos da literatura, Dom Casmurro, de Machado de Assis, e Amor de Perdição, de Camilo Castelo Branco. A oferta do Sebo, o Livreiro, Travessa Zumiro Nunes, no centro. É só ligar 3421-1507 ou mandar torpedo para 8831-9050. O Som da Tribo. E aí, baby, vai parar? som da tribo. Agora são 7h52, você curtiu o Pearl Jam, a Most The Waves aqui no Som da Tribo. Pode ligando aí, 34211507. Interage e participe aqui com o Som da Tribo, mande seu torpedo também. Chegaram alguns torpedos aqui. Gostaria de pedir a Cruz e a Espada de Renato Russo, dedicar a minha esposa Fabiane Miro. Vocês são demais, valeu Miro. Ó, teve a nossa amiga aqui que quer ganhar a blusa do Paramore. Muito, muito, Má, por favor, mande seu nome completo, bairro, endereço, pra gente colocar aqui na lista. Você que quer ganhar a camiseta Baby Look aí do Paramore. Tá a fim de mandar seu torpedo também? 8831-9050. Jaqueline, os brindes aí pra galera. Uma camiseta Baby Look feminina da banda Paramore. Também um piercing de umbigo mais tatu feminino no valor de R$100, oferta das Astras Rock Story. Dois livros clássicos da literatura, Dom Casmurro de Machado de Assis e Amor de Perdição de Camilo Castelo Branco, oferta do Sebo Oliveiro. É só ligar 3421 1507 ou enviar torpedo para 8831 9050. Notícias da Tribo. Rock in Rio 2011, Stone Sour, confirmada como nova atração do dia rock. A banda Stone Sour é a mais nova atração internacional confirmada para a nova edição do Festival Rock in Rio. Os organizadores do evento anunciaram através do site oficial que o grupo fecha a escalação de atrações para o segundo dia do festival, chamado Dia Rock. O Stone Sour é formado por Corey Taylor na voz, James Dean Root na guitarra, Josh Rand na guitarra, Shaw Economaki no baixo e Roy Mayorga na bateria. Os músicos Corey Taylor e James Root farão duas apresentações no festival, já que eles também são integrantes do Slipknot, banda que se apresentará no dia Metal. Na mesma noite do show do Stone Sour, 24 de setembro, estão agendadas as apresentações das bandas NX Zero, Capital Inicial, Snow Patrol e Red Hot Chili Peppers. U2 no Brasil confirmado terceiro show em São Paulo. A procura por ingressos para a nova passagem do grupo U2 pelo Brasil foi tanta que a produtora Time for Fun acaba de anunciar a realização de um segundo show extra, totalizando três apresentações da banda irlandesa na cidade de São Paulo. O novo show na capital paulista está agendado para o dia 13 de abril de 2011 e também será realizado no estádio do Morumbi. Os ingressos para essa nova apresentação estarão disponíveis para clientes Citibank, Credit Card e Diners nos dias 18 e 19 de dezembro. Para o público em geral, os ingressos estarão disponíveis no dia 20 de dezembro a partir das 0 horas para compras através do site. É o ticketsforfun.com.br e das 10 horas através do telefone 4003-0806. Válido para todo o país. E também nos postos oficiais de vendas. O U2 trará a turnê U2 360 graus ao Brasil para shows nos dias 9, 10 e 13 de abril de 2011. Não há mais ingressos disponíveis para as duas primeiras apresentações. Pois é, nosso ouvinte, o Raul Tênis, está feliz que conseguiu comprar o seu ingresso. Muita gente frustrada que não conseguiu. Som local. O som da tribo. Ó, no som local você vai curtir Distintivo Blue e Café com Blue. Café com Blues e Distintivo Blue. Distintivo Blue daqui a pouco vai falar sobre o show de segunda-feira no Natal da Cidade, que esse ano deu uma brecha muito legal para as bandas alternativas. Vamos ter Shirley, Kessler, Padrões de Vinil, Os Barcos, Dylan Júnior, enfim, muita coisa da cena alternativa esse ano no Natal da Cidade. Queria que todo mundo fosse no palco principal, mas pelo menos vão tocar, né? Som local. Som local. Local. Local. Chamam de riqueza. vai partir. Quando você for voltar, quero ver você sorrir. Só sei que não sei de nada, talvez nunca vá saber. Mas estou nessa estrada, é porque alguma coisa acontecer. Acontecer. Oh, Deus te salve, Orotone, onde Deus fez a morada, onde mora os calibém e a ossa consagrada. Som Local. O som da tribo. Aí no Som Local do Som da Tribo você curtiu Café com Blues, Folia de Santo Reis e Distintivo Blue, Luar do Pontal. Jaqueline, que dia é? Café com Blues vai tocar na quarta-feira. Café com Blues toca na quarta, dia 22, às 10 horas, lá na Barão do Rio Branco. E a Distintivo Blue? Distintivo segunda-feira. Blue, segunda, dia 20, a partir das 6 da tarde, na Praça 9 de Novembro. Daqui a pouquinho o Plácido aqui ao vivo já, né, Plácido? Já aqui, já pronto. Aqui. Os fãs da Distintivos estão aí, o Plácido já está aqui. Depois dos comerciais, a gente vai trocar ideia sobre esse show e sobre a questão da abertura do poder público em valorizar os artistas alternativos. Isso é importante, a gente não pode ficar só criticando. Eu acho que esse ano eles abriram um leque bem legal. A gente não pode ficar reclamando só. Tem que parabenizar a iniciativa da prefeitura. Não é porque o prefeito não presta e a gente vai ficar falando aqui que tudo está perdido, mas o Natal da Cidade, a abertura que o prefeito fez, é fato. Não estou inventando nada. Se ele quiser processar, ele que processa. Eu estou e andando. Viu? Mas é fato. A gente tem que parabenizar a iniciativa da prefeitura esse ano em abrir o leque para a cena alternativa. Várias bandas a gente tá, até selecionou aí. A tem cena Chile, alternativa. Tem Distintivo Blue, tem Ladrões de Vinil, Kessler. Dylan Júnior. Isso. Né, os Barcos. Muita coisa Enfim, legal. Muita coisa legal aí. Então, eu acho que esse ano foi bem legal, além de Ladrões de Vinil também, que tocou na abertura. Muito legal, então. Então, daqui a pouco, a gente vai trocar ideia aqui com a Distintivo Blue aqui no Som da Tribo. Você de casa que quer participar também, é só ligar. 3421-1507. Manda seu torpedo, 88319050. Tá valendo os brindes legais aí, né, Jack? Uma camiseta Baby Look feminina da banda Paramore. Sorteio é hoje. Um piercing de umbigo, mais tatu feminino no valor de R$100. Oferta das Astras Rock Story, que fica na Alameda Lima Guerra 74, sala 4, sorteio no próximo sábado. Dois livros clássicos da literatura, Dom Casmurro, de Machado de Assis, e Amor de Perdição, de Camilo Castelo Branco. Oferta do Sebo, o Livreiro, que fica na Travessa Zulmiro Nunes, no centro. Siga o Som da Tribo no Twitter. twitter.com/osondatribo. Agora são 8 horas e 10 minutos rolando o Som da Tribo via 96FM, sondatribo.com, distintivoblue.com, robedinhodometal.blogspot.com, conquistaradioweb.com.br, radiopontalweb.com.br. Som da Tribo, você sabe, é um programa independente e precisa de parceiros. A galera que apoia o Som da Tribo, Bahia Frio, aí na Regis Pacheco, climatizando o seu ambiente, tá em CCAA. Metrópole Team, moda pra galera, Team. CCAA, matrículas abertas, novas turmas agora em 2011, Espaço X. Natal é no Espaço X. Horário especial de Natal do Espaço X, em amanhã, de 9 da manhã às 6 da tarde, de segunda a quinta, de 8 da manhã às 9 da noite, sexta-feira, dia 24, de 8 da manhã às 6 da tarde. Os horários para você fazer suas compras tranquilas aí no Espaço X. E vem aí uma super mega surpresa do CCAA em janeiro. Aguarde! Pois é, Plácido, e aí? Show segunda-feira da Distintivo Blue aí no Natal da Cidade. Queria sua opinião também sobre isso. Boa noite, Miguel. Boa noite, ouvintes do Som da Tribo. Pois é segunda-feira a gente vai ter o show na 9 de novembro. Aconteceu de a gente, alguns dias atrás, a gente divulgar que seria na terça. Mas é porque houve um equívoco por parte da Secretaria de Cultura, que acho que todos os artistas que iriam para 9 de novembro, eles deram esse erro de horário, né? Datas, né? Foi como se fosse um dia a mais. E aí aconteceu da Ladrões ser avisada que ia tocar de última hora, sabe, achando que ia ser no dia seguinte e tal. Com a gente a mesma coisa. Vai ser segunda-feira, a partir das 18 horas, Distintivo Blue de graça aí pra todo mundo, lá na 9 de novembro. Na Praça 9 de novembro, que por sinal é a praça mais movimentada em termos de fluxo de pessoas, verdade, né? Ali a gente não pode se queixar que não vai ter público. Eu lembro do ano passado que Kessler fez um show lá, eu acho que foi o maior público que deu da galera alternativa, que chegou ao ponto da Praça Barão do Rio Branco ter que esperar o show de Kessler terminar, porque todo mundo tava lá na Praça 9 de novembro. Ele vai tocar, né? Vai tocar. Acho que é terça-feira, não sei. Isso. Daqui a pouco a gente vai falar a programação aí da galera. É interessante porque tem o pessoal do circuito alternativo, tá assim, aos poucos, né, conquistando um espaço nesse evento do Natal da cidade, né? Que a gente, muita gente falava, ah, só tem o pessoal raizeiro e tal, de música regional e não sei o quê, e sempre os mesmos e tal. Bom, a gente não faz parte de politicagem nenhuma e a gente tá lá tocando. Isso é interessante, é bom saber. Passou pelo processo de normal, como manda o edital. O regulamento, né? O edital todo. Eu acredito que todos que vão tocar passou por esse processo. Né? Exato. Então, isso quer dizer que a coisa tá melhorando, né? É. Agora, a pessoa que não mandou não pode ficar esperando ser convidada. A não ser que seja um caso extraordinário, né? Também tem que fazer merecer, né? Correr atrás, né? Ficar em casa só reclamando não adianta nada. Então a gente está vendo que esse ano abriu um leque legal aí, né? Tem uns barcos, tem Kessler, Shirley vai tocar também. Dylan Júnior, que é uma novidade aí, que tá voltando a fazer rock and roll. Café com Blues vai tocar na... Vão ter três atrações na Barão do Rio Branco. Café com Blues, os barcos e Dylan Júnior, que faz pop rock também. Eu não conheço. E na Praça da 9 de Novembro foi Ladrão de Vinil, Distintivo Blues, Shirley e Kessler. Também legal, né? Isso é legal. Então ao todo sete artistas aí da cena alternativa. É de graça, em praça pública, a pessoa vai lá, curte, pode levar a família. Vai ganhar um cachê também, né? Vai, claro, que é importante. Que é trabalho, não é? Porque tem gente que acha que músico tem que tocar por poesia, por emoção. Ah, eu sou músico. Nada a ver, tudo é trabalho e todo trabalho tem que ser remunerado. Não tem negócio de frescura, né? Porque ninguém vive de coisas lindinhas. Meu céu não é cor de rosa. Todo mundo precisa comer, precisa pagar suas contas. Plácido, novidades na banda, assim, musicalmente? Temos novidades, a gente já vai tocar com uma formação diferente. Isso, eu ia chegar nesse ponto aí. Bom, aconteceu várias vezes da gente mudar de formação durante o ano. Eu falo que é porque eu sou cri-cri, mas não. É porque o objetivo da banda é chegar num certo nível de qualidade satisfatório para que a gente cresça e leve o nome da cidade junto. Todo mundo reclama, nenhuma conquista tinha milhares de bandas e nenhuma se destacou nacionalmente. Muito disso é porque as próprias bandas não se levam a sério. Toca de qualquer jeito, não ensaia pra tocar, ou então o músico vai ensaiar sem ter ouvido a música, essas coisas. Então a gente preza por uma certa qualidade, que é inevitável que a gente tenha que ficar trocando de integrantes quando um ou outro estiver atrapalhando esse caminho do grupo, da banda. Normal, acontece com muita gente e não tem grilo nenhum com isso. A gente vai tocar aí com cinco integrantes, eu na voz e na gaita, Rômulo Fonseca na guitarra e na voz. Rômulo que entrou tem pouco tempo na banda. Entrou tem pouco tempo, mas ele faz sempre parte da... Sempre foi parceiro, né? Ele fundou a banda comigo e com o Camilo Oliveira, que também voltou pra banda agora. Então o pessoal o time que vai jogar aí na Distintivo Blue segunda da feira. Formação original da banda, que começou como um trio, tem eu na voz, tem Rômulo Fonseca na guitarra, Camilo Oliveira na guitarra, e aí a gente tem Júnior Damasceno no baixo, que era da Tombstone, tocou acho que com a Quase Humanos e tal, já todo mundo conhece. Tem Raul Ninal tocando na bateria, que tocava com ele também, tocou com a gente um tempo no ano passado. Eu tô achando que eu tô em 2011. Tocou com a gente também no começo do ano, tá de volta. E vamos ver aí o que dá. Por enquanto a gente ainda não pode botar um naipe de sopro, mas tá quase chegando nesse ponto aí também. O nosso brother Raul Tens falou que o prefeito não fez mais que sua obrigação oferecendo entretenimento para a população conquistense. Entretenimento de qualidade. Isso, com certeza. A gente paga imposto pra isso. Isso aí. É tudo com o nosso dinheiro. Então o pessoal tem que ir pra praça abusar. É meu dinheiro, é o seu, é o de Jaqueline. É todo mundo. Se não é bem usado, todo mundo tá sendo prejudicado. Isso aí. O dinheiro é nosso, a praça é nossa. É tudo público ali. Não pode esquecer que todo funcionário público, incluindo o prefeito, presidente, não sei o que, são funcionários do povo. É a gente que paga o salário. Isso aí. Correto. Isso é fato. Está escrito na Constituição Brasileira. Não tem como processar. Inclusive esse aumento aí do salário dos deputados, senadores. Acho que dos senadores, 60% e tantos%. 62%. Vai sair do bolso da gente. E cada bala que a gente compra, a gente está pagando uma parte do salário. Cada quilo de açúcar, cada quilo de feijão. Esse pessoal gente fina aí. E vai ter um efeito cascata e consequentemente chegará aqui a Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista. Com certeza. É tudo interligado e a gente que sempre paga. Não é só porque... A gente faz um programa aqui voltado para a cena alternativa de pop rock, informação, que a gente vai ficar aqui alheio a tudo, só tocando música e rock and roll e rindo para as paredes achando que tá tudo bom. Não tá tudo bem. Enfim, e a música também faz esse canal de protesto. E eu acho muito legal quando uma banda tá no palco que alerta a galera para essas coisas. Não sei se é o caso da Distintivo Blue, que faz essa política também, de vez em quando dá umas cutucadas pra plateia que tá ali, né? Bom, se a gente tem que agradecer alguém, é a gente mesmo, é o público. A gente vai subir no palco e vai agradecer ao público. É, o poder público tá fazendo a obrigação dele. Sempre vai estar fazendo. Por melhor que faça o trabalho, a gente não tem que ficar agradecendo. É. Pode ser o melhor trabalho do mundo, a melhor administração do mundo, não passa da obrigação. Isso mesmo. Não tem negócio de agradecer, não. Plácido, então confirmadíssimo, é segunda-feira a partir de 6 horas, né? 6 horas, pontualmente às 6 horas, que a gente já vai chegar lá, umas 4 e pouco a gente já vai começar a arrumar tudo. E a gente vai pontualmente. A gente vai tocar as músicas novas, que era pra ter trazido hoje, mas infelizmente não ficaram prontas ainda, tá terminando de mixar. A gente tá gravando duas músicas, já bem sofisticadas, com teclado, com naipe de sopro, não sei o que. Então isso dá um certo trabalho. Então, essa semana a gente já vai tocar essas músicas. A gente já tocou essas músicas antes, aliás, em outros shows. E na semana que vem a gente já vai disponibilizar no site pra quem quiser baixar e mandar pra quem quiser, e não sei. Não mudando o nome do artista, tá ótimo. Pode fazer o que quiser. Então, segunda-feira, 6 horas de graça pra galera aí na Praça 9 de Novembro. A praça ali, onde há a concentração das baianas do Acarajé. Isso, né? Exatamente. Fácil, fácil. Perto do antigo Madrigal. O comércio vai estar bombado, né? Segunda-feira, todo mundo fazendo compras, ouvindo boa música. Valeu. Valeu. Queria que você ficasse à vontade e agradecer os parceiros aí que estão dando aquela força aí para... Ah, sim, com certeza. A Distintivo Blue também. Bom, os parceiros que estão ajudando a gente são a Anima Pop, que também ajuda o Som da Tribo. A Cambuí Veículos também ajudou a gente nessas gravações. O Carranca Tatu também, que fica ali na Siqueira Campos. E Ana e Aline também ajudaram a gente. É o pessoal que ajuda e a gente tem que dar os méritos, né? Beleza. Não é fácil a pessoa chegar e tirar do próprio posto pra ajudar o pessoal. Incentivar a arte, a cultura, principalmente alternativa, né? Com certeza. Valeu, Plácido. Então, sucesso mais uma vez aí no show da Distintivo Blue, segunda-feira. A gente bombando aí. 6 horas. Vamos estar lá prestigiando também. Tarde. Mais um no meio da multidão lá. Exatamente, valeu. Obrigado, boa noite pra vocês aí. Você de casa pode ir ligando, hein? 3421-1507, Jaqueline, o que tá valendo pra galera aí? Valeu uma camiseta Baby Look feminina da banda Paramore, um piercing de umbigo, mais tatu feminino no valor de R$100, oferta das Astras. Dois livros clássicos da literatura, Dom Casmurro, Machado de Assis e Amor de Perdição, de Camilo Castelo Branco, oferta do Sebo Livreiro. E é só ligar, 3421-1507 ou enviar o seu torpedo para 8831-9050. Veja! O Som da Tribo. E aí, baby, vai encarar? working girls. O som da tribo. som da tribo. E aí, baby? Vai encarar. Agora são 8h28, você curtiu No Line on the Horizon com U2, Green Day, Last of the American Girls. O Adriano Bocão, lá do bairro Brasil, quer ouvir Camisa de Vênus e oferece pro Corcunda, namorada dos pássaros. Corcunda, o Tiranossauro Rex do rock de Conquista, estava no show do Camisa de Vênus. Grande Corcunda, galera que está ouvindo o Som da Tribo. Abraço também para Aldo Pereira, Josiane e Ana Júlia no loteamento Bateias. Também Pikachu Ana Marta no Guarani. Pedro Henrique aí no bairro Alvorada. Diz que não perde o Som da Tribo, ele que trabalha com material reciclado. Jacqueline, os brindes aí do Som da Tribo. Tá valendo uma camiseta Baby Look feminina da banda Paramore, um piercing de umbigo mais tatu feminino no valor de R$100, oferta das Astras. E dois livros clássicos da literatura, Dom Casmurro, de Machado de Assis, e Amor de Perdição, de Camilo Castelo Branco, oferta do Sebo Oliveiro. Abraço aí também para Roberta Brito, do Jardim Valéria, sempre ouvindo o Som da Tribo também. O Som da Tribo. Daqui a pouquinho, no Apogeu, às 11 da noite, tem Shirley Dutra, canta Cássia Eller e Ana Carolina. Não perca ingressos e informações no local. Natal da Cidade e os shows alternativos. Segunda, dia 20, a partir das 6 da tarde, na Praça 9 de Novembro, tem Distintivo Blue, o show Aplicando a Lei. No dia 21, terça, na programação do Natal da Cidade, às 10 da noite, na Praça Barão do Rio Branco, tem o Teatro Mágico. Quarta, dia 22, 6 da tarde, na Praça 9 de Novembro, tem Kesley Banda, show Alto de Natal e Anos 80. Na Praça Barão do Rio Branco, às 10 da noite, tem Café com Blues, com o show E Mundão Grande. Quinta, dia 23, na Praça 9 de Novembro, tem Shirley Dutra e Banda e o show Morena de Angola. Dia 24, sexta, também na Praça Barão do Rio Branco, tem Dylan Júnior e Banda Metamorfose, com o show do Pop ao Rock. Dia 25, sábado, no palco da Praça Barão do Rio Branco, tem Os Barcos e o show Mares de Fuga. Todos os shows de graça na praça. Em fevereiro, na Concha, no Centro de Cultura, tem Folia Fora do Eixo, com móveis coloniais de acaju, canastra, camarones, orquestra guitarrística, swinga e ladrões de vinil. Aguarde mais informações. Está havendo mais novo CD de Kesley. Kesley canta 1 e 2 com vários clássicos do pop rock mundial, lá na Banca Central. Parte da venda desse CD será destinada à Casa do Câncer e à Associação dos Amigos do Autista da Bahia. E também à venda o primeiro CD da banda Os Barcos, lá no Viela Sebo Café. O Som da Tribo não tem pra ninguém. Seja eterno assim, o tempo engatinhar do jeito que eu sempre quis. Se não for devagar, que ao menos seja eterno assim. Esperar. som da tribo. Se compara ao original. Seu quarto escuro, talvez eu seja uma luz acesa. No seu quarto escuro, talvez eu seja uma luz acesa. No seu quarto escuro, talvez eu seja uma luz. O som da vida. É tão linda, por que tanta tristeza? No seu quarto escuro, talvez eu seja uma luz acesa. No seu quarto escuro, talvez eu seja uma luz acesa. No seu quarto escuro, talvez eu seja uma luz acesa. No seu quarto escuro, talvez eu seja uma luz. Thank you. Som da Tribo. A sua parada obrigatória. Agora são 8 horas 38 minutos. Você curtiu Arnaldo Antunes, Luz Acesa, Móveis Coloniais de Acaju. O tempo, Móveis Coloniais de Acaju vai estar em conquista em 2011, em fevereiro, na Concha do Centro de Cultura. Boa pedida, bom festival que vai rolar aí, né, Jaqueline? É ótimo, viu, Cortes? Fala aí quando será aí. Vai ser, não tem data ainda, né? Dia 27 vai ser em fevereiro. Dia 27. Ah, então, dia 27 de fevereiro, tem a Folia Isso. Fora do Eixo, tem Móveis Coloniais de Acaju, Canastra, Camarões, Orquestra Guitarrística, Swinga e Ladrões de Vinil. 5 bandas. Vai e tem ser mais informações muito bom. Aí no, daqui até fevereiro. Isso, o Gilmar vai aparecer coisa, por aqui. Jaqueline, os brindes aí pra galera antes da gente ir ao break aqui. A galera ligar aí, agilizando aí. Uma camiseta Baby Look feminina da banda Paramore. Um piercing de umbigo mais tatu feminina no valor de R$100, oferta das Astras Rock Story. Alameda Lima Guerra, 74, Sala 4, sorteio próximo sábado. 2 livros clássicos da literatura, Dom Casmurro, de Machado de Assis, e Amor de Perdição, de Camilo Castelo Branco. A oferta do Sebo Livreiro, Travessa Zumiro Nunes, no centro. Só ligar 3421-1507 ou enviar Torpedo com nome completo, hein, para 8831-9050. Pois é, mandar abraços aqui para a Luana Freire. Ela mandou um Torpedo aqui falando que adora o Som da Tribo, tá sempre ligada. Abraço também para a Mari, que trabalha aí nas lojas Marisa, mora na Avenida Encruzilhada aí no bairro Brasil. Grande Mari, tive o prazer de conhecê-la. Abraços aí, sempre ouvindo o Som da Tribo. O Som da Tribo volta já. Segura a onda, baby. Siga o Som da Tribo no Twitter. twitter.com/osondatribo. Clássicos da Tribo. Clássicos da Tribo, você vai curtir Joey Ramone e Mick Jagger, dois frontmans de grandes bandas. Então vamos conferir. Clássicos da Tribo. O Som da Tribo. E aí, baby, vai encarar? Clássicos da Tribo. som da tribo. Clássicos da tribo. Aí você curtiu Mick Jagger, Just Another Night. Mick Jagger, vocalista do Rolling Stones, e Joey Ramone, What Wonderful World, aqui no Som da Tribo. Joey Ramone, claro, vocalista dos Ramones. Jaqueline, o que tá valendo pra galera aí? Última chance aí pra você ligar, hein? Uma camiseta Baby Look feminina da banda Paramore, um piercing de umbigo, mais tatu feminino no valor de R$100, oferta das Astras. E dois livros clássicos da literatura, Dom Casmurro, de Machado de Assis, e Amor de Perdição, de Camilo Castelo Branco, oferta do Sebo, o Livreiro. Zé, o Som da Tribo é um programa independente, tem oferecimento de Metrópole Team Moda pra galera Team Rua Ernesto Dantas, no Centro, Espaço X, horário especial de Natal do Espaço X, amanhã, hein? Amanhã, de 9 da manhã às 6 da tarde, horário especial de domingo do Espaço X. E de segunda a quinta-feira, de 8 da manhã às 9 da noite, e sexta-feira, dia 24, de 8 da manhã às 6 da tarde. Horário especial de Natal do Espaço X. Natal é no Espaço X. Anima Pop. Promoção de Natal da Anima Pop. Você compra e ganha bônus. Então aproveita aí. Anima Pop agora em novo endereço, Avenida Jorge Teixeira, 960, bairro Candeias. E CCAA também. CCAA, matrículas abertas, novas turmas agora para 2011. Aguarde aí, em janeiro, super surpresa do CCAA. Aguarde, hein? Novas turmas. Se você quer fazer inglês e espanhol, não perca tempo, é só ligar. 3423-8700, matrículas abertas no CCAA. Bahia Frio, climatizando seu ambiente, Avenida Regis Pacheco, Centro. O Som da Tribo. Daqui a pouquinho, no Apogeu, 11 da noite, tem Shirley Dutra, canta Cássia Eller e Ana Carolina. Não perca, ingressos e informações local. O Natal da Cidade, os shows alternativos, começam na segunda-feira, dia 20, a partir das 6 da tarde, na Praça 9 de Novembro, tem Distintivo Blue, aplicando a lei. No dia 21, terça, às 10 da noite, na Praça Barão do Rio Branco, tem o Teatro Mágico. Na quarta, dia 22, às 6 da tarde, na Praça 9 de Novembro, tem Kesley Banda, show alto de Natal e os anos 80. E na Praça Barão do Rio Branco, às 10 da noite, tem Café com Blues com o show Emundão Grande. Quinta, dia 23, na Praça 9 de Novembro, tem Shirley Dutra e Banda com o show Morena de Angola. Dia 24, sexta, na Praça Barão do Rio Branco, tem Dilan Júnior e banda Metamorfose com o show do pop ao rock. Dia 25, sábado, no palco da Praça Barão do Rio Branco, tem Os Barcos e o show Mares de Fuga. Todos de graça na praça. Em fevereiro, na Concha do Centro de Cultura, tem Folia Fora do Eixo, com móveis coloniais de Acaju, canastra, camarones, orquestra guitarrística, swing e ladrões de vinil. Aguarde mais informações. Havendo mais novo CD de Kessler, Canta 1 e 2, com vários clássicos do pop rock mundial. A venda na Banca Central. Parte da venda desse CD será destinada à Casa do Câncer e à Associação dos Amigos do Autista da Bahia. E também a venda do primeiro CD da banda Os Barcos, à venda no Viela Sebo Café. Aproveita, acessa aí sondatribo.com, digitivoblue.com, rubenudometal.blogspot.com, conquistaradioweb.com.br, blogdjdavi.com e núcleodenoticias.com.br. O CD dos Barcos também está à venda aí na Zastraz Story, ali na Alameda Lima Guerra. Brigas minhas por quase nada, dos gritos secos, a pele flor. E andei doendo e meu peito encalacrado pelo sujeito que ora vou. Veja bem. Veja bem. O som da tribo. Da tribo. E aí, baby? Vai encarar. Agora 9:01. Você curtiu o Casler Pride e também os Barcos Reverberar. Salve, salve a nova música conquistense. Casler e os Barcos aí, atrações do Natal da cidade. Casler vai tocar qual dia, Jack? Na Praça 9 de Novembro? Pera aí daí. Vai. Sim. Kesley vai tocar quarta, dia 22, 6 da tarde. Na Praça 9 de Novembro, no Natal da Cidade. Os Barcos, sábado que vem, dia 25, depois do Som da Tribo, na Praça Barão do Rio Branco. Até que enfim, vou assistir um show dos Barcos. Beleza. Vamos aí aos ganhadores dos brindes do Som da Tribo de hoje, que foi a camiseta Baby Look da banda Paramore e também... os livros do Sebo O Livreiro. Quem ganhou os livros foi a Roberta Silva Brito, do Jardim Valéria. Roberta Silva Brito. Bairro Jardim Valéria. Roberta, você vai se dirigir ao Sebo O Livreiro, na Travessa Zumino Nunes, no centro, naquele bequinho ali da Barão do Rio Branco. Sebo O Livreiro, em frente à loteria, fácil, devidamente identificada, a partir de terça-feira à tarde. Correto, Roberto? Terça-feira à tarde, retirar seu brinde no Sebo Oliveiro. 2 livros para Roberta Freire, Jardim Valério. Roberta Silva Brito. Silva Brito? Roberta Brito. Roberta Brito, valeu. Quem ganhou a camiseta foi a Maria Jovelina Barreto, do bairro Nossa Senhora Aparecida. Maria Jovelina Barreto, do bairro Nossa Senhora Aparecida, devidamente documentada na loja Zastraz Story, ali na Travessa, no Alameda Lima Guerra, no centro, número 74, sala 4. Então, repetindo aí o nome das ganhadoras. Maria Jovelina Barreto, Nossa Senhora Aparecida, ganhou a camiseta. E a Roberta Silva Brito, do Jardim Valéria, ganhou os livros. Então, todo mundo devidamente documentado. Roberta vai tirar seus brindes, os livros aí no Sebo Oliveiro, na Travessa Zumiro Nunes, no centro, a partir de terça-feira à tarde. E a Maria Jovelina, camiseta do Paramor, na loja Zastraz, ali na Alameda Lima Guerra, 74, sala 4, segundo andar, terça-feira à tarde, todo mundo devidamente documentado. Agradecer aí os nossos parceiros, hein? A Metrópole Team, moda pra galera Team, Anima Pop, vista sua casa e decore seu corpo, Espaço X, Natal é no Espaço X, e CCA, ou você se garante ou a língua derruba você. Os parceiros aí do Som da Tribo. Foi bom pra você, Devaldo de Andrade? É ótimo fazer o Som da Tribo ao lado de Jaqueline, então. Foi bom pra você, Jaqueline Jack? Foi ótimo. Valeu, galera. Desencana que a vida engana, hein? Cuidado pra onde você vai, com quem você anda, hein? Valeu. Sábado que vem, Som da Tribo aqui em clima de Natal. Vamos ter a ceia de Natal do Som da Tribo aqui sábado. Troca de presentes, amigo oculto, todo mundo de branco. Vai ser aquela farra aqui. Devaldo já está sua roupa branca do Réveillon pronta. Já comprou, né, Jaqueline? No comércio de conquista, o lugar mais calmo pra você fazer compras. Não tem estresse nenhum, não tem barulho de som. Não tem barulho. Não tem movimento de veículo, não tem engarrafamento, não tem muvuca. Ótimo pra você fazer as compras, viu? Beleza. Valeu, galera. Tchau, tchau. Siga o Som da Tribo no Twitter. Twitter.com/osondatribo